entender como bate o coração de uma mulher. Para entender como bate o coração de uma mulher, é preciso ter sentido algum dia na vida. O pássaro preso entre as mãos. É preciso ter sentido algum dia na vida. O pássaro preso entre as mãos. Para entender como bate o coração de uma mulher. Para entender como bate o coração de uma mulher. É preciso ter sentido algum dia na vida. O pássaro preso entre as mãos. É preciso ter sentido algum dia na vida. O pássaro preso entre as mãos. Você sentiu a terra girar na minha mão. A primeira vez que eu te beijei, você sentiu a terra girar na minha mão. Como no meu primeiro tráfico de pássaros. Cuidado com pássaros, mulheres e peixes.